senhores, viemos cumprimentar, que já é chegada a hora, nós queremos vadia. Boa noite, meus senhores, viemos cumprimentar, que já é chegada a hora, nós queremos vadia. Chamo Simãozinho, pastor em Jerusalém. Moças velhas e meninas, todo mundo me quer bem. Na verdade, senhor velho, você já não é rapaz. Deixa de tanta pomada, que isso não lhe assenta mais. Vocês dizem que eu sou feio, que tenho pernas de socó. Que dirão se vocês vissem o nariz da minha avó? Na verdade, senhor velho, você já não é rapaz. Deixa de tanta pomada, que isso não lhe assenta mais. Oh, que belo sonho que eu tive agora. Nasceu o menino de Nossa Senhora. Oh, que belo sonho a mestra teve agora. Nasceu o menino de Nossa Senhora. Oh, que coisa bela acabei de sonhar. Nasceu o menino para nos salvar. Oh, que coisa bela acabou de sonhar. Será mais destra. Eu, como sou senhora mestra, devo mostrar ser a mais destra. Venho convidar as minhas companheiras, com elas formar as nossas brincadeiras. Com elas formar as nossas brincadeiras. Vinde, vinde, vinde, vinde com prazer, com prazer, com prazer. Vinde, vinde, vinde, vinde com prazer.